fazendo som do motor, olhando no retrovisor a estrada que ficou pra trás. Sol desponta no horizonte, faz lembrar que ainda ontem enfrentou ventos e temporais. Assim era sua vida, seu passado turbulento, todo céu e arco-íris para ele era cinzento. E a boleia que obrigava aquele homem solitário, hoje leva alegria e paz, é o seu lar temporário. E o caminhoneiro crente, Deus mudou completamente, teve rumo e direção, agora é só gratidão. Agora é só gratidão. E o caminhoneiro crente vai cantando sorridente, sempre faz sua oração. Sabe que Deus vai na sua frente, dirigindo sua vida, enquanto ele guia o caminhão. Assim era sua vida, seu passado turbulento, todo céu e arco-íris para ele era cinzento. E a boleia que obrigava aquele homem solitário, hoje leva alegria e paz, é o seu lar temporário. E o caminhoneiro crente, Deus mudou completamente, teve rumo e direção, agora é só gratidão. Agora é só gratidão. E o caminhoneiro crente vai cantando sorridente, sempre faz sua oração. Sabe que Deus vai na sua frente, dirigindo sua vida, enquanto ele guia o caminhão, guia o caminhão.